Boa noite. Estamos iniciando o programa Arte do Blues, Rádio Fiscar 95,3 FM. Nossa última edição do ano de 2011. Vamos trazer para vocês hoje uma versão interessante, aliás, várias versões da música Over the Rainbow, encerrando o nosso programa final, que estamos chamando aí de edição de Ano Novo. Nós vamos no primeiro bloco trazendo a Judy Garland, com a famosa interpretação dela da canção Over the Rainbow, né, que é a trilha sonora do filme Mágico de Oz, de 1939. Na sequência, vamos com uma banda brasileira da década de 60, The Jordans, que está nativa até hoje, interpretando a famosa composição do Myers Cavatina. E, encerrando esse bloco, vamos com uma cantora da novíssima geração do Rhythm and Blues e do Soul brasileiro, que é a Natalie Alvin, interpretando a Hear Through the Grapevine. Esse é o programa Arte do Blues, nossa última edição de 2011. Upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you find me, somewhere. To all those girls, you know I love you more. It took me by surprise, I must say. When I found out yesterday, don't you know I heard it through the grapevine? And not much longer would you be mine. Oh, I heard it through the grapevine. And I'm just about to lose my mind. Honey, honey, do blues, retornando ao som de Johnny Hooker e Santana na canção The Healer. Nós ouvimos no bloco anterior a cantora paulistana Natália Alvin, A Heart to the Grapevine, The Jordans, interpretação de Cavatinas, magnífico solo de guitarra aí do Aladdin, guitarrista aí com mais de 60 anos de carreira, né, no rock brasileiro. E a primeira música do bloco foi a Judy Garland interpretando Over the Rainbow, trilha sonora do filme O Mágico de Oz, de 1939. Nós vamos fazer nesse programa hoje várias interpretações da canção do Mágico de Oz, Over the Rainbow. Nesse segundo bloco, nós vamos trazer o Ray Charles interpretando então a mesma canção, num ritmo soul. Na sequência, vamos com a nossa querida Etta James interpretando esse grande sucesso dela, At Last. Lembrando que a Etta James está aí com sérios problemas de saúde, e mandar aí as nossas mais sinceras orações para ela. Na sequência, vamos com Peter Green, uma famosa blues instrumental dele, Albatross, da época do Fleetwood Mac. Encerrando esse bloco, vamos trazer o B.B. King com a canção Bring In a Brand New Year. Esse é o programa Arte do Blues, a nossa última edição de 2011. Up high, there's a land that I've heard of once in a lullaby. Dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops, way up above the chimney tops, that's where you'll find me. I know somewhere over the rainbow bluebirds fly. Birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Over.

holiday. We're gonna have a ball, and that ain't all. I'm gonna chase my blues away. I'll be bringing in a brand new year, bringing in a brand new year. So listen, dear, won't you meet me here while bringing in a brand new year? Gonna be a great big parade. I got my resolution made. Gonna ride above the stars. We might even take a trip to Mars. I'll be bringing in a brand new year. Bringing in a brand new year. So listen, dear, I want you to meet me here while bringing in a brand new year. If she sighs or winks her eye, I won't be back till June. I'll be bringing in a brand new year. Bringing in a brand new year. So listen, dear, won't you meet me here while bringing in a brand new year. Do blues ao som de John Lee Hooker. Ouvimos no bloco anterior B.B. King, Peter Green, Etta James e Ray Charles na interpretação aí estilo famoso do Ray Charles no soul, né, da canção Over the Rainbow, que foi composta por Harold e Harburg para o filme O Mágico de Oz. Tem aí uma letra, vamos dizer assim, uma realidade ingênua, né, do futuro da humanidade. É muito marcante, né, que essa canção lançada em 1939, aí um pouquinho antes das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, que eu acho aí que a humanidade perdeu definitivamente a sua ingenuidade. E por falar em perda de ingenuidade, nós vamos trazer uma versão da canção Over the Rainbow com Israel Kamakawiwo, que é um músico do Havaí, que ficou muito conhecida como trilha sonora, né, no filme Bom Dia Vietnã, né? Não tem nada mais ortogonal a Over the Rainbow do que a Guerra do Vietnã. Na sequência, vamos trazer uma canção espetacular, interpretação da Ruth Brown, para a canção Song of My Life. Encerrando esse bloco, vamos trazer o John Lee Hooker e Van Morrison na famosa composição do John Lee, Don't Look Back. Programa Arte do Blues, última edição de 2011. Ooh. dream of dreams really do come true. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where you'll find me, oh, somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you did to, oh, why can't I, oh, someday wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high, and the dream that you dare to, why, oh, why can't I share my journey through. I remember life and all its pieces, the good times and the blues. And I know I can't go back. I've traveled much too far. I've come too far. But you gotta look back sometime to know just who you are. You got to learn from those before you and make a place for those yet to come. To trust the light inside of you until the final song is sung. As a little girl sitting by my daddy's knee, heart all filled with wonder, and he sang old songs to me. And though he was tired from working, he always filled the house with love. And I know my daddy's singing still somewhere in that land above. I know daddy's singing in that land above. But I know I can't go back. I've traveled much too far. Yes, I you gotta look back sometime. Gotta look back to see just who you are. You got to learn from those before you and make a place for those yet to come. You've got to trust the light inside of you until the final song is sung. The good times and the blue. And if we never meet again, then know that this was true. We shared a moment in the sun with the rhythm and the blues. So many moments in the sun with the rhythm and the blues. Arte do Blues. all of mine or a day or yet again. No good. I know so many people trying to live on for the past. No good. If I could call back the day, oh, yes, yeah, yes, yeah. I never, never. Stop dreaming, stop dreaming, and live on, live on for the future. No good, no good, no good. No, no, no, no, no. It ain't no good. Live on for the future and not the past. Call back them days. just a year. Call back them days. Call back them days of just a year. Yes, y'all, man. Be gone. In your heart, in your soul. In your heart and in your soul. Live those on. Days, those days. Will never, never, never, never grow old. Never grow old. Never come back again. Those days never go old. Never grow old. Programa Arte do Blues, retornando aí ao som de John Lee Hooker, né? A guitarra de John Lee, fazendo dueto aí com Santana, né? Nesse nosso background, uma canção que já tocamos aqui em programas anteriores. Nós ouvimos o John Lee Hooker, Van Morrison com Don't Look Back, Ruth Brown, Song of My Life, e o Israel Kamakaivo Olé, Over the Rainbow, na sua interpretação aí, tocando a música no ukulele, esse instrumento do Havaí. Encerrando o programa, vamos trazer um bloco com duas canções. Aquarela, do Brasil, famosa canção aí, conhecidíssima, né, de todos nós, na interpretação bluseira aí do Celso Blues Boy. E encerrando o bloco, uma nova versão de Eric Clapton para a canção Over the Rainbow.

Martin Blues, retornando ao som de Johnny Hooker, seu dueto de guitarra com Santana, ouvimos a interpretação de Eric Clapton para a canção Over the Rainbow e Aquarela do Brasil nessa famosa versão gravada ao vivo aí por Celso Blues Boys. Bom, este é o nosso último programa de 2011. Agradecer a todos vocês pela audiência ao longo desse ano. E no próximo, 2012, estaremos aqui com bastante novidade do blues, trazendo algumas versões novas para o programa. E desejar a todos nós um feliz 2012, muita saúde, felicidade e alegria para todos nós. Um grande abraço do programa Arte do Blues para vocês.